Da vida encontro minha paz, o som tranquilo que me faz transcender, afeto e alegria se encontram em paz, meditação e harmonia é o que me faz viver. A espiritualidade me guia no viver. Sintonia com a natureza, minha essência. Compaixão e compreensão, aprendi a ter contentamento. É o que sinto em minha existência. Na serenidade encontrei a felicidade, cantando a vida numa canção transcendental. Da vida encontro minha paz, o som tranquilo que me faz transcender, afeto e alegria se encontram em paz, meditação e harmonia é o que me faz viver. A espiritualidade me guia no viver. Sintonia com a natureza, minha essência. Compaixão e compreensão, aprendi a ter contentamento. É o que sinto em minha existência. Na serenidade encontrei a felicidade, cantando a vida numa canção transcendental. Ah.